Vamos ficar de pé, nós vamos orar pelo pastor Getúlio, quero chamar o pastor Getúlio. E nós vamos mais uma vez abençoar a sua vida, abençoar a sua família. E nós vamos nessa última ministração receber da parte de Deus. E ele já anunciou nessa manhã intimidade com o Senhor, nós precisamos. A palavra do Senhor diz, um dos textos master, um dos textos principais de Jesus revelando sobre o mundo espiritual, ele diz, um espírito quando ele sai, ele anda por lugares áridos. Essa ministração está lá no site, disponível para você, que eu compartilhei com os irmãos domingo passado. E esse espírito diz, eu voltarei para onde eu, de onde eu saí. E se encontrar a casa vazia, traz sete outros mais. Nós vamos orar e vamos interceder por nós, por aqueles que foram ministrados nesses dias. E a forma da casa não ficar vazia é o enchimento do Espírito Santo. Que sejamos batizados com o Espírito Santo, se nós não temos ainda o batismo no Espírito Santo. Que nós sejamos cheios dos frutos do Espírito, que nós possamos ter os dons do Espírito, seja o dom de falar em línguas, seja os dons de cura, que nós sejamos cheios de Deus, porque aqueles espíritos realmente ficarão por lugares áridos, rodando. E não precisa ser uma possessão, irmão, pode ser um espírito que perturbava e deixava você sempre mais assim triste, e você foi liberto de algo assim nesses dias, e eles não voltarão, porque naquela área você está se enchendo do Espírito Santo, tendo intimidade com o Espírito Santo. Eu quero pedir que você estenda as suas mãos aqui e que você diga, Senhor, eu quero estar aberto, eu quero que haja um canal na vida do pastor Gilberto, na vida do pastor Getúlio, na vida do pastor Getúlio, na minha vida, Senhor, eu quero que haja um canal, Senhor, eu quero que haja nessa noite um canal livre para o teu fluir, que eu receba do Senhor, que eu seja cheio do Espírito Santo, que se é possível, Senhor, que nessa noite eu seja batizado com o Espírito Santo, que eu tenha intimidade mesmo com o Senhor, que eu cresça no devocional. O Senhor está ministrando a nós um só conteúdo bíblico e que nos leva a uma só direção no reino do Senhor, e nós queremos abençoar a vida do pastor Getúlio, nós queremos ministrar sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, nós queremos declarar, Senhor, que ele é autoridade, palavra, obreiro, atalaia do Senhor no nosso meio, e nós também queremos receber, que os nossos ouvidos, nosso entendimento, nosso espírito esteja livre para receber do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém, meus irmãos, amém. Graça e paz, amados. Bom, como hoje é o último dia, eu não causei uma boa impressão no primeiro dia, no último dia eu resolvi vir de terno para deixar uma boa impressão para vocês. Irmãos, eu quero ler com vocês Evangelho segundo São João, capítulo 5. Nós vamos ler dois textos no capítulo 5. Amém? Está difícil aí, querido, achar o Evangelho segundo São João? A parte C do verso 6... Diz assim, queres ser curado? Verso 7, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro antes de mim se lança. Então lhe disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito e colocou-se a andar. Vamos aqui para o verso 14 agora. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha ou vê que já estás, o quê? Curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa ainda pior. Queridos, bom, deixa eu terminar aqui meus agradecimentos. Olha, eu quero agradecer muito a forma como a igreja me recebeu esses dias aqui. Uma igreja muito aberta à ministração da palavra. Vocês estiveram sempre bem abertos à ministração da palavra. Isso, para a gente que está ministrando, é algo fundamental. Agradecer aos obreiros pela a disponibilidade de vocês e, assim, a ousadia de vocês na hora da libertação. Eu estive compartilhando com o pastor de vocês que algumas igrejas que eu vou ministrar, eu me vejo só, porque os caras, em nome de não ter experiência, saem fora e eu fico sozinho ministrando. Eu coloco a mão, eu seguro, eu expulso, eu levanto, eu abraço e mando sentar. E eu saio moído daquela igreja. Aqui, os guerreirão, as guerreiras daqui foram excelentes durante a administração. Muito obrigado, Deus abençoe muito vocês e faça vocês crescerem mais e mais na ousadia e na unção de Deus. Amém? Eu também quero agradecer a Deus pelo que eu estou levando daqui, pelo meu novo nome, por acaso. Mas, irmãos, a experiência que eu tive, literalmente, o abraço de... Eu agora saio daqui dizendo que o abraço de mineiro é literalmente diferente. Eu fui abraçado aqui e é um abraço gostoso que vale a pena ser abraçado. Não desvalorize o que você tem, não, tá bom? Queridos, eu pensei que o pastor iria pregar a mensagem que eu separei para falar aqui. Eu disse, meu Deus, o Espírito Santo trouxe para ele agora o que, que eu prego. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que eu vejo como uma barreira para uma igreja viver um momento de viver um sonho e também conquistar um sonho. E eu quero tomar como base esse texto aqui, porque ele é muito rico naquilo que eu vou compartilhar com vocês. Vocês notaram que todos os meus os sermões que eu prego são, eu contextualizo, eu pego aqui, trago para o nosso dia a dia e a gente, alguns dizem que eu não prego, eu converso com a igreja. E eu não acho ruim que falem isso de mim. Eu não altero minha voz para pregar aqui, quando sai lá fora, eu sou o outro. Não, do jeito que eu falo aqui, eu falo em casa, falo ali fora com você e... Eu me empolgo com a minha própria pregação, aí de repente eu paro, falo em línguas, porque eu me empolguei com a minha própria pregação. Se for preciso cair, eu caio também na minha própria unção. Bom, não é narcisismo, mas eu amo o que Deus fez na minha vida. Amo. E amo a forma como vocês estão me recebendo. Amém? Valorize o que você tem. Você tem aqui um abraço curador aqui dentro. Então, nunca saia dessa igreja sem antes receber abraço de um e de outro, viu? Que tem gente aí fora que está pagando caro para ter um abraço desse. Queridos, se existia uma porta pela qual um judeu não tinha orgulho de que alguém entrasse para conhecer Jerusalém, era essa porta, a porta das ovelhas. Porque qualquer outra porta tinha algo que ostentava o poder da história do povo hebreu. Mas essa porta aqui, ela trazia um pouco de descontentamento, porque quando você entrava em Jerusalém pela porta das ovelhas, você via algo que um judeu não queria te mostrar. Você via no imenso tanque de Betesda uma multidão doente, com toda sorte de doença, esperando um anjo descer para agitar as águas, e de quando em quando uma pessoa era curada ali. Mas eu julgo que esse lugar não devia ser muito cheiroso, havia muitos enfermos, coisas purulentas ali. E esse homem do qual eu quero compartilhar com vocês, só ele, 38 anos, ele vivia nesse estado aqui de paralisia. Então havia pessoas no estado horrível ali. Mas Jesus... Eu não vejo coincidência ele entrar pela porta das ovelhas. Ele quis entrar pela porta das ovelhas. Ele sabia que aquela não era a realidade só de doentes, aquela era a realidade do povo hebreu. E ele entra por aquela porta, e o que eu acho interessante, irmãos, é que muita gente, quando vai orar, tem medo de falar o que está sentindo para Deus. Meu Deus, me ajuda, que eu estou sendo fortemente tentado ao adultério. Meu Deus, me ajuda, porque eu estou sendo aí fortemente tentado a voltar para o alcoolismo, a voltar para a droga. Meu Deus, ajuda meu casamento, estou perdendo o amor pela minha esposa. Eu estou perdendo o amor pelos meus filhos. Meu Deus, eu estou perdendo o amor pelo Senhor. Eu não estou dando conta mais de orar. Não estou dando conta de ler a Bíblia. Eu vou mesmo porque os crentes me enchem mesmo. Porque se não me enchesse, eu não ia também. Tem pessoas que têm medo de falar isso e Deus se escandalizar com a pessoa. E eu me lembro que há muitos anos atrás, eu tive que procurar uma psicóloga, amiga nossa, e eu estava passando um momento muito difícil, muito difícil. E conversando com ela lá, eu soltei uma frase para ela. Eu disse assim: doutora, eu queria lhe falar algo. Ela disse: pois não. Eu falei: eu estou com medo de não amar mais Jesus. Eu estou com medo de ter perdido o meu amor por Ele. Ela disse: por quê? Eu falei: porque quem ama quer ficar perto. Quem ama quer conversar. Acabou, sumiu, eu não quero estar perto nem de Deus nem do capeta. Existe um campo neutro aí para me colocar minha cabeça dentro? Eu não estou dando conta de ler Bíblia, eu não tenho prazer mais na oração, e eu estou começando a questionar o meu amor por Jesus. Irmãos, aquela psicóloga já tinha tido sua experiência com Deus, ela é da Igreja de Cristo, lá em Brasília, e ela olhou para mim e disse assim: pastor, eu vou lhe fazer uma pergunta. Um doente que está aí 3-4 dias sem comer, quando você oferece comida para ele, se ele rejeitar, é porque ele não quer ou porque ele está doente? Eu disse: bom, não querer é loucura, porque o cara está com muita fome. Eu disse: provavelmente está doente. Ele disse: o senhor está doente. Não é que o senhor não ame o Jesus, não ame Jesus, mas o senhor está passando por um tempo onde o que é prioridade está querendo ser tirado de você. Mas ela disse para mim: acredite, o seu amor por Deus continua aí dentro. E ela fez essa pergunta para mim que eu vou fazer para você. Você, pastor, já falou isso para Jesus? Que você está com medo de não amá-lo mais? Que você não gosta de ler Bíblia? Que você não gosta não está gostando mais de orar? Eu disse: não. Irmãos, ali foi quase um reencontro com Deus, porque aquela mulher disse assim: e você acha que por você não ter exteriorizado, Deus não está vendo o que tem aí dentro? Bom, irmão, foi o xeque-mate, sem anunciar. Ela simplesmente me deu o xeque-mate e eu fiquei calado na frente dela, dizendo: é verdade, que tolice a minha. Em achar que Deus não conhece os sentimentos mais vis e horríveis que estão dentro de mim, eu estou atribuindo a Deus um olhar superficial. E eu saí dali dizendo: na verdade, Deus me conhece. Ele me conhece. Eu não tenho que ter medo. Quando Jesus entra pela porta das ovelhas, Ele está dizendo: eu não tenho nada que descobrir aí dentro. Tudo que tem aí dentro desses muros, por mais formosa que sejam as portas, eu conheço. Eu sei como esse povo está podre. Ele mesmo diz: quantas vezes eu não mandei profetas para falar com vocês? Quantas vezes eu não quis ajuntar vocês? Como a galinha junta seus pintinhos debaixo da asa. Vocês mataram meus profetas, vocês rejeitaram meus profetas. Jesus tem uma visão muito clara de você. Muito clara. Eu vou mais longe um pouquinho. Jesus conhece coisas dentro de você que você ainda não descobriu que está aí dentro. Só que a revelação de Deus para você, sobre você mesmo, ela precisa ser paulatina. Deus não pode jogar esse fardo todo nas minhas costas e dizer: vê quem é você. Porque eu de pronto vou morrer, irmãos. Eu não vou aguentar ver o Getúlio sem as máscaras que eu uso para poder conviver numa sociedade hipócrita. Eu não vou conseguir olhar em mim. Tudo que eu vejo é só a ponta do iceberg. Eu não vejo mais nada, só a ponta desse iceberg. Deus vê embaixo. Então, quando Deus entra pela porta das ovelhas, quando Deus entra em Samaria, meu Deus, aquilo me impressiona. Irmãos, e o que me impressiona mais, presta atenção, é quando Deus para, eu estou dizendo Deus para, na frente de um monte de pó, e Deus, a eternidade, aquele que não teve início nem vai ter fim, começa a falar com um monte de pó. E é tão interessante a cegueira do monte de pó, que ele não consegue ver que a eternidade está diante dele. Nem esse aqui, nem a mulher de Samaria. Nenhum dos dois. Uma coloca Jacó ainda acima de Jesus. E quando ela chega a uma conclusão, ela diz: vejo que tu és profeta. Não é só profeta. Se Jesus quisesse que as pessoas tivessem um conhecimento parcial dele, ele teria aceitado o título de profeta. Mas ele não queria ser um profeta, ele nunca foi um profeta. Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a revelação completa, exata do Deus invisível, mas real. Eu gosto muito, irmãos, de uma definição que a teologia dá para Deus. A teologia diz que Deus é um espírito pessoal que criou, governa e sustenta todas as coisas. Quando fala em um espírito pessoal, eu fico impressionado. Como que esse Deus desce as regiões, eu vou usar esse texto, tem muita discussão nesse texto, mas desce as regiões inferiores à terra, na lata de lixo onde eu estava, vamos contextualizar, e vai lá, e ele olha para mim e diz: eu te amo. E eu digo: mas eu não te amo. Não te amo. Eu não preciso do Senhor para nada. Mesmo assim, quando eu penso na minha salvação, eu não penso só na cruz do Calvário. Eu penso hoje em Jesus andando com você, porque tinha alguém orando por você, e você indo para os lugares mais horríveis dessa cidade, e Jesus do teu lado. Naquele boteco, ele sentado do teu lado, ficava ali com você. Quando você ia fazer besteira, Jesus estava ali com você, te guardando, cuidando de você e respondendo a oração de algum justo que já orava por você. Amém? Então, isso é maravilhoso. Jesus, então ele começa um diálogo com esse paralítico. E daí vem a resposta do paralítico: eu tenho 38 anos, estou aqui, ninguém me ajuda. Então, termina no primeiro texto que nós lemos. Jesus olhou para ele e diz: toma o teu leito, levanta, vai e anda. Imediatamente, depois de 38 anos de doença, um homem levanta e começa a andar. Ele é alcançado pelo milagre. E Jesus não se deixa conhecer por esse homem. Imediatamente, esse homem vai para o templo, dizia a lei de Moisés, e ele vai lá oferecer o seu sacrifício pela cura. E ele começa a ser inquietado pelos religiosos, porque pelo aquilo que ele está fazendo, num dia de sábado, carregando a sua cama. Irmãos, não há como eu viver um milagre sem não sofrer crítica de cristãos ociosos e apáticos. Quem quer viver um milagre precisa se lançar. Amém? Você que está orando e dizendo: Deus, me usa. Deus, eu quero ver doentes andando, paralíticos andando. Eu quero ver mortos ressuscitando. Quando é que o Senhor vai me dar esse dom? Você precisa começar a fazer alguma coisa, porque Deus não procura ociosos. Deus sempre vai buscar alguém que já está fazendo alguma coisa. E ele vai chamar essa pessoa, eu que o diga. Há uma sede muito grande dentro de mim, e essa briga é antiga, muito antiga. E eu tenho visto já, em meus trabalhos, paralítico andando na hora da oração de cura. Irmãos, e já vi cego também enxergar, assim, eu já vi coisa linda, e eu agradeci muito a Deus. Mas eu queria ver isso com mais intensidade, eu queria que isso fizesse parte do meu dia a dia. E eu sempre fui aquele cara que estava orando: eu quero isso aqui. Bom, eu fui numa cruzada onde tinha um homem de Deus muito usado por cura. Ele já é falecido, mas o cara, quando orava, irmãos, olha, se eu não tivesse no meio da multidão, irmãos, eu iria achar que aquilo era golpe. Aquilo era golpe. O cara pregou uma mensagem, pastor Sóstenes, de uns 15 minutos. Eu acho que qualquer ovelha tua prega uma mensagem melhor do que a que ele pregou. Fraca, de conteúdo para mim, presbiteriano na época. Eu disse: puxa vida, mas aqui a gente merecia uma mensagem melhor, mais entusiasta, né? De repente ele disse, na mesma altura de voz que ele vinha pregando, ele disse: eu vou orar agora pelos doentes. E eu fiquei ali perto. Do meu lado tinha um senhor gordinho. E ele estava sentado na cadeira de roda. Irmãos, quando esse homem de Deus deu a voz de comando de cima do caminhão onde ele estava, eu vi com esses olhos, de novo eu repito, que a terra não vão comer, porque Jesus volta antes. Amém? Quando esse homem orou, o paralítico levantou. Eu vi homens com a perna dessa finurinha. Coisa assim de outro mundo, irmãos. E eu disse, meu Deus, olha aí o que eu quero. Olha aí, é isso aí que eu estou querendo para a minha vida. Irmãos, dentro do Nilson Nelson, eu vi cego correndo dentro do Nilson Nelson assim. Eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado. Largava a família, saia correndo, gritando. Eu vi mudo começar a emitir som e começar a gritar. Eu fiquei, naquela hora, sabe aquela empolgação? Eu disse, meu Deus, é isso aí. O paralítico do meu lado não andou. Eu disse, é porque é para mim. Se ele não andou, é para mim. É para que eu possa dar a voz de comando. E aí, eu disse para esse homem assim, você tem fé que você pode andar agora no meio da multidão? Ele olhou para mim e disse, tenho. Então vem cá. Catei ele pelo braço assim, então levanta e anda em nome de Jesus. Quando eu levantei aquele cara pesado, quando eu soltei, irmãos, aquele homem estabanou em cima da cadeira de roda e ele machucou as costas na hora que ele caiu. Na hora que ele caiu, ele machucou as costas e eu disse, moço, pelo amor de Deus, levanta. E conheci, quando eu vi que não tinha ninguém, irmãos, ó, perna para que te quero. Eu saí correndo e deixei o homem lá no chão. Pastor, você não tem misericórdia de ninguém, não? Ô, irmãos, como que eu vou viver o natural, o sobrenatural, se eu não me atrevo? Eu preciso vencer essa barreira do medo. Quem vê um trabalho de libertação e vê demônios, aqui foi muito light, eu falei isso para o pastor, mas vê demônios se manifestando, uns cabra que dá dois de mim, uns bichos tora. Dono de academia, lutador de jiu-jitsu, os caras manifestam e partem para cima de mim. Eu digo, epa, de joelho, em nome de Jesus. E o bicho fica de joelho, os outros olham e dizem, eita, pastor, eu quero essa unção aí. E eu conto no livro, eu tive um sonho, que foi meu segundo livro, eu conto como que foi meu primeiro culto de libertação. Foi uma turma receber oração e dentre eles estava um aquele peão de fazenda, bem chulado mesmo, com um saltão, uma bota, e eu olhei para esse cara, e eu disse, cara, vai me dar trabalho, então eu vou orar por todo mundo, depois eu oro por ele, porque esse homem vai agitar as águas aqui. Um obreiro que estava lá, por eu ser novo demais, eu devia ter 23 anos, me perdoe, ele olhou para mim e achou que eu estava com medo do sujeito. Então, quando eu estava orando pelos outros, para liberar os outros, ele veio e tacou a mão na cabeça do sujeito e disse, em nome de Jesus. Quando ele disse em nome de Jesus, irmãos, o capeta ficou endemoniado. Foi uma coisa assim horrível de se ver. Esse homem se jogou no chão e ele apoiava as costas no chão, levantava as pernas e dava coice. E dava coice, virando, dando coice. Ninguém se aproximava dele. Duas lições que eu vi ali, tremenda. Uma foi o irmãozinho, aquela que vem todo momento. Você diz, quem quer oração é ela. Quem está doente é ela. Quem está triste é ela. Ela está sempre aqui. Ela não deixa ninguém passar vergonha. Inclusive, aceitar Jesus, todo culto, ela aceita. A gente sai daqui arrotando e dizendo, eu ganhei uma alma. Mas ela está aceitando desde que a igreja abriu. Mas tinha uma senhorinha que foi lá, mas o pastor já me deu toque, porque depois eu queria pedir desculpa para ela. Ela dobrou o joelho. E quando ela viu o bicho pegando, que ela foi se levantar, ela virou assim para o lado do sujeito. Irmãos, parece que o sujeito mirou. E quando ele deu o coice, você sabe onde foi, né? Essa mulher deu um... Eu acho que ela foi até curada. Porque ela deu um salto. E não caiu, não. Do jeito que ela estava, ela já continuou correndo. Irmãos, eu peguei esse homem, porque o obreiro levou um chute na perna, cortou a calça e sangrou. E tiraram ele de lá. Eu peguei esse homem. Irmãos, eu dizia, está amarrado? Nada, está amarrado, coisa nenhuma. Fica quieto, nada. E eu disse, meu Deus, eu tenho que entrar. Preciso entrar. Numa hora que ele estava coiceando para o lado de lá, eu peguei nas costas dele. Esse homem levantou comigo nas costas. E eu dizendo, está amarrado. Nada surtia efeito, nada. De repente, esse homem mirou para a porta da igreja. Isso foi em Carmo do Paranaíba, perto de Patos, em Minas Gerais. Irmãos, e ele correu comigo nas costas, eu estava montado nele. E ele correu, disse, meu Deus, eu vou fazer um tour na cidade nas costas desse tranca-rua, porque ele ia sair comigo mesmo. Foi aí que eu descobri que demônio tem freio de mão. Irmãos, eu levei a mão aqui no pouco cabelo que ele tinha, mas eu dei uma travada assim, Eu disse, perde as suas, mas era mais desespero do que fé. Se perde as suas, quando eu falei perde as suas, foi nós dois para o chão. Machucou ele, machucou eu também. Então as pessoas quando me veem, dizem, eu quero essa autoridade. Oh, você vai ter que começar, lindão. Você está achando o quê? Que vai vir um pacotinho feito? Não. Esteja disposto a pagar seus micos. Se você quer ver a glória de Deus, paga seus micos aí. Até você viver de fato o que Deus tem para você. Você vai me ver logo na frente, fazendo a mesma oração que a sua. Amém? Então, isso que Jesus faz aqui é muito lindo. Ele vai, de repente, agora no templo, e ele sofre crítica. Eu não quero saber. Pastor, o senhor está falando, está sendo filmado esse culto. O senhor está falando que o senhor levou um caldo de um endemoniado, só um? Não, já levei muitos, irmãos. Já perdi camisa, já me rasgaram o terno daqui até aqui, eu no altar, pregando. Um trem meteu a mão mesmo, estava manifestado, fui passar achando que o obreiro ia segurar. Meteu a mão aqui, puxou, a calça foi do cós ao zíper. Rasgou tudo. Mas isso dá medo na gente. Irmãos, enfrenta seus medos. Enfrenta suas críticas. O que, que você quer? Eu quero ver a glória. Então paga o preço pela glória. Amém? Chama, atrai a glória. Faz um sacrifício aí no altar que a glória vem. Amém? Bom, deixa eu me adiantar aqui. Esse homem, então, ele não sabe quem o curou, ele só disse para os fariseus o seguinte, quem me curou só disse o seguinte, toma o teu leito e levanta, eu na verdade não sei quem é. E passa o dia, ao entardecer, Jesus vai no templo, já tinha terminado o dia de sábado, e Jesus se dá a conhecer para esse homem. E Jesus chama ele à parte e diz, foi eu que te curei. E Jesus dá dois conselhos para esse homem, e eu quero que você guarde bem esses dois conselhos. Para que esse homem permanecesse na bênção e, contextualizando, para que nós também possamos entrar na bênção. Esses dois conselhos são fundamentais. Eu quero ver a glória de Deus. Amém? Eu quero. Jesus disse, vocês vão fazer maiores coisas do que eu fiz. Por causa do Espírito Santo em vocês. Foi ele que falou, né? Isso não é invencionice da cuca de um neopentecostal, de um pentecostal. É palavra. Então eu quero ver essa glória. E todos nós queremos ver. Agora Jesus passa um recado para esse homem interessante. Para que ele permaneça nessa cura, eu entro no assunto que o pastor Sóstenes já deu uma mexida aqui. Primeiro, quer permanecer na bênção? Ou quer viver a sua bênção? O primeiro conselho está quando Jesus diz, vê que estás curado. Esse vê que está curado, soa assim para mim. Dá valor o que você tem agora. Vocês estão me entendendo? Eu não consigo admitir quando um sonho que é colocado pelo próprio Deus no meu coração, e Deus me leva a ter um sonho grande, e esse sonho que é para me abençoar, ele me torna um ingrato. Eu quero tanto viver o sonho que Deus tem para mim no futuro, que eu estou cego para o que Deus está fazendo na minha vida hoje. Eu preciso entender que as bênçãos de Deus não vêm para me destruir, ela vem para me enriquecer. Então não dá para entender como que um crente, em nome de uma bênção, se torna ingrato hoje. Você, mesmo que você não esteja vendo toda a tua família na casa do Senhor, mesmo que você não esteja vivendo o teu sonho, mas em nome de Jesus, você precisa arrancar de dentro de você louvor por algo que está acontecendo agora. Você não pode ser calado, ingrato. Pelo fato de eu não estar vivendo meu sonho, eu não vou louvar. Por quê? Ah, pastor, Deus prometeu, até agora nada. Ué, irmãos, eu compartilhei isso com a irmã aqui ontem, eu quero compartilhar com vocês. Não existe futuro sem o presente. O que você está passando agora está preparando você para viver o sonho de Deus no seu futuro. Então, se você desvaloriza e não vive intensamente o que Deus está lhe dando para viver agora, dificilmente você vai poder viver o futuro. Se você é fiel, entre aspas, no pouco, fecha aspas, que Deus está te dando, irmão, como você vai ser fiel no muito? O livro de Hebreus coloca medo no nosso coração. Quem lê o livro de Hebreus fica com medo. Se foi Paulo, Apolo, não interessa. Mas Deus fala para os hebreus, no livro de Hebreus. A murmuração impediu esse povo de entrar na terra prometida. Caminharam 40 anos, alguns falam 45, caminharam aí 40 anos. Quando estava, irmãos, a um passo, era o Jordão, Deus ia abrir, como abriu o Mar Vermelho. Esse povo começa numa murmuração do inferno, e a murmuração desagradou de tal forma o coração de Deus, que Deus se manifesta entre eles em ira. E o apóstolo diz o seguinte: não havendo outro nome pelo qual o Senhor houvesse de jurar, ele jura pelo seu próprio nome. Ele diz: eu juro pelo meu nome, ninguém desses que murmurou entra nesse reino. Para você entender que a murmuração é uma carta de incompetência que você está assinando e dando para Deus. É um atestado de pobreza, de miséria, e Deus não foi capaz de fazer nada, Ele não fez nada, e você se lança na murmuração. E hoje eu estou mais convicto, bem mais convicto. Se a linguagem do céu é adoração, é louvor, é canção, é gratidão, a linguagem do inferno é murmuração, é reclamação, é ódio, é ingratidão. Eu preciso tomar cuidado com isso. Eu preciso aprender a ver. Irmãos, eu compartilhei com vocês que eu tenho um sonho muito grande. E eu quero viver esse sonho. Mas eu preciso aprender a adorar a Deus. Tua família toda está crente? Não, tem gente ainda para se converter. Quando eu vim para cá, na sexta-feira, eu deixei minha irmã na UTI, arrancando o câncer. E ela está com metástase, o câncer já deu espalhada. Eu vim para cá e na oração, eu e minhas irmãs que servem ao Senhor, oração, oração, oração. De repente, hoje eu recebo o recado, sua irmã saiu da UTI. Ela já foi para um quarto lá e precisa fortalecer ela agora para ela fazer quimioterapia. Eu disse, eu vou orar para que ela não faça quimioterapia. Então, minha casa toda não serve ao Senhor, mas eu prefiro olhar para os que servem, e você? Responde. Amém? Irmãos, eu não estou totalmente curado como eu queria estar, mas eu prefiro olhar para aquilo que Deus já fez. E eu me alegro naquilo que Deus já fez. E eu canto, eu salto, eu caio, eu falei para vocês, eu corro, eu exulto pelo que Deus tem feito na minha vida. Pastor, mas o senhor não está vivendo em teu sonho. Irmãos, para terminar essa parte, mas para quem nasceu careca, pelado e banguelo, o que vinha é lucro, irmão. Estou bem, fui resgatado do reino das trevas, estou aqui pregando para vocês, compartilhando com vocês, orando por vocês, eu tenho uma esposa que serve ao Senhor, meus três filhos servem ao Senhor, o que que um homem quer mais? Do que se queixa o mortal, a Bíblia diz, se queixa dos seus próprios pecados. A estultícia do homem lhe perverte o caminho, mas é contra Deus que o seu coração se ira, diz a palavra. A Bíblia diz, e do fruto dos vossos lábios se fartarão o vosso ventre. Você está comendo hoje o que você profetizou ontem. Você vai comer amanhã o que você está profetizando hoje. Você precisa aprender que toda palavra, ela é uma semente, que você lança para que você mesmo se alimente dela. Então, quando Jesus diz para esse homem, vê o que está curado, ele está chamando gratidão. Pô, 38 anos, cara, tu estava ali, um ano devia ser mil, um dia devia ser mil anos para você, para um paralítico. E agora dá uma olhada, valoriza, valoriza, meu irmão, valoriza, minha irmã, o que Deus tem feito na sua vida, porque Deus faz belo tudo aquilo no seu devido tempo. Amém? A Bíblia diz assim, agrada-te, é presente, agrada-te do Senhor e Ele satisfará futuro os desejos do teu coração. O que, que Deus está pedindo? Me adora hoje. Pô, Deus, mas o sonho, me adora hoje. O que está acontecendo com você, eu estou permitindo que aconteça. Eu não quero, diz o Senhor, que você viva esse vale que a gente vê muitos crentes viver. Um dia você olha como vai, irmão. Ele diz, aleluia, glória a Deus, eu estou na unção. Você encontra com ele daqui 3 dias, irmão, como é que vai? O Pai do Senhor, ele não fala nem Pai do Senhor. Ué, o que foi, meu irmão? Já está lá embaixo. Irmãos, entrar na bênção é fácil, difícil é permanecer na bênção. Quem subirá ao monte santo do Senhor e quem habitará? Louve. Amém? Louve. Eu vou passar para o segundo tópico. Irmãos, a gente costuma usar a frase, o inferno parou. Quando Jó, eu não acredito que ele é um livro que quer incluir nos livros poéticos. Eu acredito que ali é uma história verídica, onde Deus dá nome para os bois mesmo. Jó perde tudo, tudo. E o inferno para na frente daquele homem, com tudo quanto é cão que existe, e usa a boca de uma mulher, da sua própria carne, e diz: amaldiçoa o teu Deus. Rapaz, não está valendo nada servir esse Deus. Amaldiçoa Deus e morre. Quando isso vem de uma pessoa que você ama, irmão, tem outro sabor. Quando você ouve isso do seu inimigo, você tira de letra. Mas quando você ouve isso de uma pessoa que você está esperando ouvir dela uma palavra de ânimo, é outra história. Quando Jó ouve isso, eu imagino, minha imaginação gospel, vamos lá. Eu imagino o inferno todo fazendo assim, ó. Agora esse desgraçado murmura. O inferno para. O homem sem nada. Ele abre a boca e diz: bendito o Deus que me tirou. Ele me deu, ele tirou. Como que um homem na situação que ele estava consegue adorar? Se ele conseguiu, é possível para você também. Pastor, estou cheio de doença, pastor. Eu estou aqui, eu tenho úlcera, eu tenho gastrite, eu tenho mioma, eu tenho glaucoma, eu tenho oma, eu tenho uma porção de oma e de ite, pastor. Tudo que você imaginar, eu tenho. E, pastor, por que Deus não me cura? Ô, irmãos, pelo amor de Deus, faça isso não. Adora. Pastor, não tem motivo. Bom, eu tive no Camboja, eu fui ministrar no Camboja. O pastor em Nô Penh reuniu 17 igrejas que ele tem espalhado no Camboja e a gente ficou em Nô Penh. Fomos ministrar, muita gente. Eu fiquei no hotel, meu fuso horário me deu uma queda, porque é do outro lado, literalmente, do planeta. Irmãos, quando eu vi o povo chegando, aquilo me incentivou a adorar o Senhor. Gente sem perna, é sério, só com uma perna e uma muleta. Gente sem braço, mutilado, indo adorar o Senhor. Aquilo, eu disse, meu Deus, que tremendo é isso. Ah, pastora, por mim, porque meu braço está doendo. Criatura, você tem braço para doer. Agradeça a Deus, porque eu vi gente sem braço adorando. Pastor, meus pés estão, tá, meu pé, olha aqui, pastor, meu pé inchado. Oxe, vamos saltar, vamos adorar que você tem pé. Eu vi gente, foi ser a perna, adorando. Se você quiser, você tem motivos para adorar, com certeza. Nem que seja, irmão, por essa pessoa que está do seu lado aí, essa esposa que você tem, entendeu? Os filhos, o irmãozinho em Cristo que está sentado do teu lado. Você tem razão, sim, para adorar, basta você querer. E por último, o segundo conselho de Jesus: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa ainda pior. Jesus está falando uma coisa interessante para esse homem e para nós. A razão de você ter estado 38 anos deitado no lado daquele leito foi pecado. Então, eu vou te dar um conselho: vai e não peques, é no plural, mas não faça besteira. Porque senão, o mesmo demônio que agiu na tua vida, ele vai voltar. Só que ele vai trazer 7 amiguinhos com ele. E Jesus diz: e o estado dessa pessoa se torna pior do que o primeiro. Irmão, se eu entendesse o mal que o pecado me traz, eu temeria o pecado. Nós temos um homem que foi vítima do pecado, e Jesus está alertando ele: não faça besteira mais, porque senão você vai ficar pior. Como pastor, irmãos, eu vejo tanta gente brincando de ser crente, brincando de servir a Deus. A gente conversou muito esses dias sobre pessoas que vem aqui na frente, recebe oração e fica tonto, passa mal, depois sai, e a vida dessa pessoa lá fora não muda. É a mesma vida. Do jeito que ela entrou aqui, ela vai sair, mesmo que Deus tenha tocado na vida dela. Ela rejeita o poder transformador que existe no resultado do milagre. Porque quando o povo procura Jesus E diz, quando o senhor chegou aqui, ele diz, olha, vocês estão atrás de mim, eu sei por quê. É por causa do pão que eu dei para vocês. Vocês não estão entendendo o que eu sou. Muita gente vive com Deus à base de barganha. A base de barganha, é do toma lá, dá cá. Ou o senhor faz o que eu mando, porque é o seguinte, a coisa está nesse pé. Não aqui, em nome de Jesus. Mas se a pessoa dá dízimo e é ofertante, algum endemoniado leva a pessoa a crer que Deus agora é servo dessa pessoa. Você deu dízimo, irmão? Está ofertando direitinho? Pode orar. Orar não, pode mandar. Que Deus agora se faz teu servo. Ele tem que obedecer. Isso é uma semente transgênica do inferno que estão semeando aí em nome do Evangelho. Porque, irmãos, Deus é o Senhor, eu sou o servo. E nada, a graça é rejeitada pela minha alma, porque a graça fere o meu ego. Vocês estão entendendo? O meu ego tem nojo da graça. Eu não gosto da graça. Porque eu cresci, aprendi ouvindo as pessoas dizer, faça por onde merecer. Faça por onde merecer. Deus ajuda quem cedo madruga, está escrito. Então, quando de repente eu conheço a graça, e a graça diz, nada do que você fizer lhe torna melhor. Pelo contrário, o que você fizer lhe torna pior, porque você é um defunto orgulhoso. É o que você se torna. E até hoje, eu estou brigando com a graça. Eu dou meu dízimo e eu saio daqui com meu peito estufado. Eu digo, agora sim, eu posso orar. E eu vou orar. E Deus vai atender. Mas esse vai... Eu aceito, irmãos, o cristianismo de barganha para o novo convertido. A gente até suporta isso. Vocês estão entendendo? Vão para a igreja e ele diz, por quê? E você diz, porque lá Deus vai mudar a sua vida. E ele acha a troca justa. Ele vem para a igreja, aqui ele tem um encontro com Jesus. Ele continua por algum tempo vivendo o cristianismo de barganha. Mas ele vai entrando numa fase mais adulta, onde ele entende que os pães e os peixes não valem nada diante do Senhor que está lhe dando os pães e os peixes. Essa pessoa, se brincar, ela torna, faz se tornar até insignificante os pães e os peixes, de tão apaixonada que ela fica por Jesus. Já não me importa pães e peixes, se Deus me atender bem, se Deus não me atender, eu amo de qualquer forma. Amém. E para minha tristeza, eu estava ouvindo uma série de testemunho na televisão. E uma mulher chegou e disse, eu fiz uma campanha nessa igreja, não vou falar o nome. Eu gosto de falar, mas não vou falar não. Ela diz, eu fiz uma campanha aqui nessa igreja e eu falei para Deus que se ele não curasse minha filha, eu ia parar de servi-lo. Eu disse, meu Deus, ela estabeleceu um preço para a salvação dela. Nesse evangelho, a gente tira o senhorio de Deus e a gente se torna Senhor, e ele passa a ser o servo. Eu mando. Se ele não obedecer, eu vou ficar tristinho na fé. Eu vou ficar decepcionado na fé. Aí você encontra esse crente que dá vontade de você tirar o cinto e dar uma lapada nele, ou colocar ele dentro de um tambor com carbureto para amadurecer a força. Porque, irmãos, é bom carregar novo convertido no colo. Me perdoe, a última palavra vem da boca do pastor de vocês. Eu carrego o novo convertido com todo gosto. Levo 10, 15, e se cair eu pego de novo. Mas, irmãos, eu não tolero carregar crente de 30, 40 anos na fé que não cresceu isso aqui em 40 anos. Eu não dou conta. Eu estou perdendo meu tempo com parasita, enquanto tem crente que se eu der um pouquinho do tempo que eu estou dando para esse cara, para ele, esse cara vai romper na fé. Ele vai crescer. Eu paro de servir Deus se ele não curar minha filha. De jeito nenhum. Eu sei que Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Amém. Pastor, o senhor nunca perdeu um filho? Quem te falou? Não contei uma história para vocês? Já perdi filho, irmãos. E não entendi porque minha criança morreu. Nem eu, nem minha esposa, nós entendemos. Mas quando a gente saiu do hospital para fazer ecografia, porque no hospital de base, a máquina de ecografia estava quebrada, porque nós saímos de lá, eu e ela, eu olhei para ela e disse, meu amor, vamos fazer uma aliança nós dois? Ela disse, qual? Eu disse, não importa o que a ecografia vai mostrar ali para a gente agora. Vamos fazer uma aliança? de não murmurar, independente do que a gente vai ver. E a gente entra na sala, quando o médico passa a máquina, e aí, pastor, ele ressuscitou nada. O médico passou a máquina e disse: olha, pai, eu lamento, mas teu filho está morto. Quando minha esposa entrou para o hospital, que me deixaram do lado de fora, foram induzir o parto. Irmãos, mas eu chorei tanto, por entender que ela estava sozinha lá dentro, até que Deus veio e falou: ela não está sozinha. Eu estou lá com ela. No outro dia, quando foi me permitido entrar, quando eu cheguei, tinha um buquê de rosas do lado dela. Eu disse: quem te trouxe aí? Para eu já ir na captura do sujeito. Ela falou: não sei. Enquanto eu dormia, alguém entrou aqui e deixou esse buquê de rosas aí. Deus estava lá. Faça uma aliança. Não vou murmurar. Deus não é meu servo, não é meu empregado. O dízimo e a oferta, os sacrifícios que eu faço, nunca vai tornar Deus teu servo. E eu termino dizendo: esse evangelho, ele é mortífero. A pessoa que segue ele não vai andar muito tempo. Porque Deus, irmãos, ele, se há algo que ele não vai negociar, é o senhorio dele. Ele diz: eu sou Senhor, e a minha glória eu não dou para outro. Então não adianta, irmãos, fazer pirracinha. Eu conheço pirracinha gospel. Eu fiz isso quando eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Eu disse para Deus, eu disse: hoje é o seguinte, eu vou entrar naquele quarto ali e vou me trancar, e eu vou falar uma coisa para o Senhor: eu só saio de lá quando o Senhor me batizar com o Espírito Santo. Fiquei lá orando. Quando deu uma hora, me deu uma fome lascada. E eu disse: daqui a pouco eu volto. Deus falou: eu não tenho negócio com você, eu não vou fazer negócio com você. Irmãos, um irmã me encontrou dentro do hospital para tomar nebulização. Eu não tenho mais problema de asma. Há muitos anos que eu não tenho mais. Eu tive, fui constatado, eu estava sendo medicado. Eu estava sentado tremendo, irmãos. Eu acho que foi a profecia do quando estava namorando, quem ouviu, né? Eu estava lá. A irmã olhou e disse: pastor Getúlio, o senhor aqui. Eu pensei: porque ele ia dar uma palavra. Irmãos, diante de Deus, essa mulher falou para mim assim: mas o senhor ora por tantas pessoas, e essas pessoas são curadas, e o senhor aqui. Irmãos, aquilo foi uma pancada na minha cabeça. Eu não falei nada com aquela mulher. Depois eu olhei para esse vitiligo aqui na minha mão. E eu disse: olha, Deus, o negócio é o seguinte: não oro mais por cura enquanto o senhor não me curar desse vitiligo. Como que eu ponho a mão nos outros e eu vejo as pessoas sendo curadas e eu estou com minha mão branca? Deus falou: então bora lá, você não quer orar, sai da fila, que tem outros aí atrás de você que quer orar. E, irmãos, eu fiquei um tempo sem orar por cura mesmo. Mas quem sofreu o prejuízo foi eu. Quando você faz seu jejum e por detrás do jejum está uma pirraça gospel, não tem negócio. Deus não vai negociar isso com você. A única forma que você tem de permanecer na bênção que Deus lhe deu, ou de entrar na terra do seu sonho, é saindo fora do pecado. É lutando contra o pecado, contra o homem carnal que há dentro de você, que milita contra o Espírito Santo dentro de você. Eu quero terminar fazendo minhas palavras de um filme, me perdoe porque eu esqueci o título do filme, onde a esposa fala para o marido num momento de angústia, e ela diz assim: há dois lobos dentro do homem, ela diz para ele, segundo a lenda indígena dela. Ela diz: há dois lobos dentro do homem, um é um lobo ruim, o outro é um lobo bom, só que os dois brigam entre si o tempo inteiro. E o cara olha para a esposa e diz: qual dos dois vence? A mulher olha para o marido e diz: aquele que você alimentar mais é o que vai vencer. Então, na verdade, quem decide se você vai ser o carnalzinho, o coitadinho de Jesus, o eterno fraquinho de Jesus, sabe? Aquele que toda vez que alguém para conversar com você, a pessoa tem que sair para tomar fluoxetina, que ela fica deprimida, só em passar perto. Irmão, é taciturna essa minha experiência, porque, irmãos, Tinha crente, quando eu saía de manhã para ir para a igreja, se ele viesse na mesma rua que eu, irmão, já sabia o que ia rolar. Eu digo para você, pula o muro, enfrenta o pitbull do vizinho, pode deixar ele rasgar a calça, a perna, porque depois você vai no hospital, remenda tudo, a calça, mas aquele sujeito, ele passa um ranço, ele passa um nhaca para você, que você, você amanheceu caminhando, eu vou. Mas de repente, aquele sujeito é tão deprimente, da boca dele só sai murmuração. Irmãos, que você sai de perto dele, é como se fosse um sanguessuga que rouba a tua alegria. Sai fora dele. Não, pastor, mas alguém tem que consolar o sujeito. Mas deixa que o outro consola. Entendeu? Se você não está aguentando, eu digo para você, eu já sentei com pessoas que em meia hora ela me acabou com o culto. E eu procurei o pastor e disse, você quando conversa...